Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Instrumental Matemático para a Física. Ah, Zezinho, eu acho o máximo trabalhar na Rádio Atrito. E isso aqui, o que é? Não mexe aí, não! Bruninha! Alô? Oi, Mari. Tô sozinho. Quer dizer, a Bruninha tá aqui. Posso, claro. Ah, é? Grande ideia. Aham. Ele merece. Tá. A gente se vê lá, então. Beijo. Quem merece, Zezinho? Não tá sabendo da novidade? Não. Que maravilha! Parabéns! Nossa, professor, muito chique, hein? Paris? Por essa o senhor não esperava, né? Olha, Cleve, eu não esperava mesmo, viu? A gente começou a fazer o programa na Rádio Atrito da maneira mais despretensiosa possível e... Pode ter sido despretensiosa, mas realmente fez efeito, ou não fez? Ah, fez sim. Tenho colegas que só começaram a estudar física mesmo, pra valer, depois do programa da rádio. Galileu, quero saber dos detalhes da viagem. E o encontro, como vai ser? É um encontro com educadores de vários países. Cada um vai mostrar o seu projeto, o que está fazendo para tentar aproximar a ciência e a educação. Ô, professor, me diz uma coisa. O senhor fala francês? Não falo. Eu me viro um pouquinho no básico, mas para falar mesmo, olha, eu não falo. E como é que vai ser então, professor? Ah, tem tradutor, né, Zezinho? E esses cientistas, físicos, químicos, matemáticos, eles sempre se entendem. É verdade. Zezinho, a matemática, que é fundamental para a ciência, fala uma língua universal. Pode ter certeza que todos vão entender. A gente sempre encontra uma maneira de se comunicar. É, tem razão, Juliana. Sei. É mesmo, é? O senhor vai falar matemática lá em Paris, professor? Agora ninguém vai falar nada, porque tá na hora de comer. A macarronada tá pronta. Ah, professor, é verdade que o senhor vai dar uma espécie de entrevista no teatro da escola? É, mais ou menos. Não é bem uma entrevista. Mas o nosso professor virou uma estrela, olha só. Enquanto o professor prepara a aula entrevista para o dia seguinte, alguns alunos organizam uma outra surpresa para ele.